Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos ler o primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Primeiro livro de Samuel 7. E vamos continuar compartilhando a Bíblia capítulo a capítulo. É sempre uma delícia, muito joia, uma bênção para as nossas vidas. A palavra do Senhor. Antes disso, dessas lições que nós vamos ver no capítulo 7 de 1 Samuel, eu leio para você, do pastor Antônio Júnior, uma postagem que nos foi feita hoje pela equipe do irmão Everson e que diz assim: o justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, pois seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmo 112, versículos 6 e 7. Irmãos e irmãs, nessa abertura, digo a vocês dessa postagem. A vida é cheia de incertezas. Você nunca sabe quando algo inesperado vai acontecer e quando a próxima notícia ruim vai chegar. Um mundo cheio de ódio, inveja e violência, nenhum de nós tem uma pista de quando algo muito ruim vai acontecer. Então, o que fazer quando não podemos ter a certeza daquilo que acontece ao nosso redor? Podemos nos abrigar naquele que está acima de todas as circunstâncias. A nossa segurança deve estar somente nele. Afinal, o mundo passa, o dinheiro vai embora, a saúde acaba, as pessoas se afastam. Mas aquele que crê em Jesus e faz a vontade do Pai viverá eternamente. O irmão Everson nos mandou a equipe, membros da equipe de abertura devocional, nos desejou um dia abençoado e nós também desejamos a vocês agora uma noite abençoada, um dia abençoado amanhã e que nós permaneçamos fiéis ao Senhor e seguros no Senhor. Queridos, antes ainda da leitura também, quero dizer para você que não foi nenhuma gripe ou qualquer outro problema de saúde que nos impediu de enviarmos as devocionais nesses últimos dias. Na verdade, foi uma resposta de oração. Eu venho orando ao Senhor há algum tempo, pedi oração a vocês, e eu sei que muitos oraram, e o Senhor está nos abençoando com uma série de atividades, visitação de pessoas, pregação da palavra do Senhor, preparação de um projeto de capacitação para líderes, ou seja, Deus está nos abençoando muito, só que abençoando muito e gerando uma série de programações, atividades. E nesse caso, nós vamos continuar lendo a Bíblia capítulo a capítulo, porque é uma bênção poder falar com 20 nações, poder falar com tantas pessoas que temos atingido, mas nós também temos que pensar na formação de discípulos, na formação de multiplicadores, pessoas maduras na fé. Que serão capazes de dar testemunho e continuar com o testemunho até a volta de Jesus. Essa é a nossa prioridade. Nós vamos trabalhando pastoralmente nessa direção. Foi assim em janeiro e fevereiro. Está sendo assim. E agora a leitura bíblica continua, mas ela já não é a primeira ação. No campo das prioridades, você tem que ir elencando quais coisas vão ocupar o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, e é isso que estamos fazendo. Por isso, com alegria, digo a você que o Senhor respondeu a nossa oração com relação, está respondendo com relação ao ministério. Tudo ainda muito inicial, mas o Senhor já tem nos abençoado. E depois de toda essa ação de formação de liderança, de aglutinar pessoas, de preparar um projeto de trabalho, nós vamos sim continuando a leitura bíblica, porque é uma bênção poder ler a Bíblia com os irmãos e com as irmãs. Muito bem. Capítulo 7, e vou fazer três destaques para vocês. Uma nota de rodapé da BKJA e três destaques somente. Diz assim o texto, 1 Samuel 7. Então os homens de Kiriate Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor, e eles a conduziram para a arca. Para a casa, perdão, de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Javé. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriate-Jearim, um longo tempo se passou. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel clamava e buscava ao Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente, preste atenção, dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele, então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Eu já faço a primeira parada, o primeiro ponto dessa reflexão com vocês. Irmãos, depois de 20 anos novamente de sofrimento, perda de batalhas para os filisteus e uma série de coisas que nós já vimos até o capítulo anterior, há um momento de quebrantamento do povo de Israel mais uma vez. E Samuel, juiz, libertador, sacerdote, por que não dizer assim, profeta, acho que o único homem que nós podemos dizer entre o antigo de Israel, com exceção de Jesus, né, que nós podemos dizer juiz, profeta e sacerdote, se dirigiu ao povo de Israel e declarou à casa de Israel: se é do vosso coração. Então não adianta ser de lábios, não adianta ser da boca para fora. Se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé. Se você hoje está ouvindo e deseja se voltar para Deus, tem que ser de todo o coração. De todo o coração. E tirado o meio de vós, diz o texto, os deuses pagãos, as imagens da deusa Astarote, e dedicar inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorar somente a Ele. Então, há uma questão aqui clara, uma condição clara. Precisa ser, quando nós queremos nos entregar ao Senhor, nos quebrantar diante do Senhor, ser abençoado pela vida de Deus em nós, é preciso que isso seja de todo o nosso coração. Precisamos nos voltar para Ele. Precisamos tirar do nosso meio, tem uma ação prática aqui. Se há um arrependimento, se vocês estão se arrependendo, estão pedindo perdão, que seja de todo o coração. E precisam tirar imediatamente, aqui o fruto do arrependimento, precisam tirar imediatamente do meio de vocês, vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. Não é possível servir a dois senhores. Tirem imediatamente os deuses pagãos, as imagens da deusa Astarote, e entreguem inteiramente o coração ao Senhor e adorem somente a Ele. E Ele vos livrará da mão dos filisteus, uma promessa de Deus para a vitória. Sempre que nós falamos de idolatria no Antigo Testamento, até no Novo, por vezes fica mais fácil olhar para trás do que olhar para o presente ou para o futuro. Porque tem o nome dos deuses e os países, né, as localidades onde estavam esses deuses, o que os povos praticavam. Isso parece, então, uma coisa que a gente aprende, mas não toca direto na nossa vida porque nós não temos essa prática. Só que eu quero tocar com você numa questão que idolatria é tudo aquilo ou toda pessoa que você coloca em primeiro lugar no seu coração. Toda pessoa que você coloca em primeiro lugar no seu coração, ou tudo, qualquer coisa da vida que você coloca em primeiro lugar no seu coração, isso se constitui numa idolatria. É preciso pedir perdão a Deus. Tirar imediatamente do primeiro lugar da sua vida essa pessoa ou essas atividades, e, mais do que isso, se dedicar inteiramente ao Senhor. E você pode se dedicar tendo uma vida como a grande maioria das pessoas tem, com a sua vida familiar, que são as áreas da nossa vida mais costumeiras, né? Sua vida familiar, seu estudo, seu trabalho, por que não dizer o seu lazer. É preciso que tudo isso não ocupe o primeiro lugar no seu coração. Eu vou ser claro, é preciso que isso não ocupe o primeiro lugar no seu coração. Pode ocupar até mais tempo. Por um lado, você vai se deslocar, vai trabalhar horas e horas e horas, e vai, depois volta, e isso toma muito tempo. Mas você pode colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ninguém da sua família pode ser o primeiro lugar. Nem o avô, nem o pai, nem a mãe, nem o filho, nem a filha, nem o sobrinho, nem a sobrinha, ninguém pode ocupar o primeiro lugar. O primeiro lugar na sua vida é de Deus. E aí você vai ser abençoado. Então, essa é a questão do tempo. Olha, eu gasto bastante tempo com a minha família, mas eles não são a minha razão de viver. Eles não são o primeiro lugar na minha vida, para que eu não seja um idólatra. Eles são o segundo lugar na minha vida. Eles podem ocupar o segundo lugar na sua vida, mas nunca o primeiro. Eu tenho que dedicar todo o meu coração ao Senhor. Isso você faz na intimidade, mesmo dentro do seu lar, você nos momentos em que está sozinho, ou no amanhecer, ou durante o dia, ou no entardecer, ou à noite, se coloca diante de Deus e o glorifica e o exalta e louva ao Senhor e diz: Senhor, tu és a razão da minha vida, tu és o primeiro lugar da minha vida, eu vou me dedicar inteiramente de coração ao Senhor. O Senhor é o primeiro lugar. Então não adianta ficar olhando para os deuses do passado e para os povos do passado e dizer: ah, eu não cometo esse erro porque eu não, nunca me dobrei diante da deusa Astarote. Não, mas hoje você pode estar utilizando o seu tempo e o seu foco, em primeiro lugar, para o ídolo, o pior de todos os ídolos, que é o ídolo eu. Ah, eu estou em primeiro lugar. Se você está em primeiro lugar, Deus não está em primeiro lugar. Ah, mas a minha família eu tenho que amar, a própria Bíblia ensina. Sim, você vai amar a sua família, mas o primeiro lugar é de Deus. Pastor, eu vou ter que deixar de estudar? Nunca, nunca vai deixar de estudar. Mas vai para o seu local de estudo e vai orando antes de chegar. E durante o seu estudo, tem um espaçozinho, um espaço, às vezes de tempo menor, mas você dedica: Senhor, eu dedico esse estudo ao Senhor, eu dedico a minha vida ao Senhor. E quando acaba a hora do estudo, eu dedico esse dia que estudei ao Senhor e te peço sabedoria para compreender tudo que estudei aqui. Percebam, a questão não é a quantidade de tempo, mas o lugar em que as coisas ocupam. Você não pode ser o seu Deus, a sua família não pode ser a sua deusa, o seu estudo não pode ser o seu Deus. O seu trabalho não pode ser o seu Deus, é a mesma coisa que eu falei anteriormente, e nem o seu lazer pode ser o seu Deus. Tudo isso tem um lugar importante na nossa vida. Não fique com medo, nem com castração, achando que dedicando-se inteiramente ao Senhor, você necessariamente, então agora, não vai dar tempo para si mesmo, para o seu descanso, para o seu lazer, para sua família, para o seu estudo, para o seu trabalho. Não pense isso de Deus. Ele trabalhou e criou todas as coisas em 6 dias, no sétimo ele descansou, e mesmo durante os 6 dias em que ele criava com prazer e vivia com a absoluta satisfação, porque está nele a absoluta satisfação. Então eu encerro esse primeiro ponto dizendo: retire do primeiro lugar da sua vida, do primeiro lugar, do seu coração, do primeiro lugar da dedicação mais integral do seu ser. Retire do primeiro lugar o Deus eu, o Deus família, a deusa família, o Deus estudo, o Deus trabalho e o Deus lazer. Coloque nessa ordem. Deus está em primeiro. Depois, eu vou colocando tudo que a minha vida tem de desafio diante de mim. E o Senhor vai te abençoar. Vai te abençoar na família, vai te abençoar no estudo, vai te abençoar no trabalho, não tenha dúvida nenhuma, vai te abençoar no lazer, vai te abençoar como pessoa integralmente. Só não coloque nada em primeiro lugar. Ele é o primeiro lugar. Me lembro quando propus à minha esposa, 30 anos de casado, e disse a ela: olha, eu quero deixar uma coisa muito claro aqui entre nós. Você nunca será o primeiro lugar na minha vida. Você será o segundo lugar junto com os meus familiares e depois da família, a igreja, que é o meu trabalho, né? E depois, junto com o trabalho também o estudo, o lazer, há espaço para tudo. Só não é possível, se você quer ser feliz, se você quer ser feliz, não deixe que nada nem ninguém tome o primeiro lugar do seu coração. Veja, não é uma questão de olhar o relógio e quantas horas eu estou orando, ou quantas horas eu vou ler a Bíblia, ou quantas horas eu vou gastar indo à igreja, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com dedicar o seu coração. Em primeiro lugar, lá no seu íntimo, está Deus. Deus. E você dedica inteiramente a sua vida a Ele, a Deus. Senhor, em qualquer uma dessas coisas que nós mencionamos, eu dedico a minha vida como um todo ao Senhor. E faça isso todo o tempo, em todos os dias da sua vida, e você experimentará o que Israel experimentou com Samuel. Amém? Então, peça perdão a Deus se Deus não, em algum momento você percebeu que o seu eu tornou-se o primeiro lugar, peça perdão. Ou outra pessoa ou outra coisa. E depois mostre que esse pedido de perdão veio acompanhado de um arrependimento real, um fruto de arrependimento, ou seja, eu não coloco mais nada em primeiro lugar. Primeiro lugar para mim é Deus, você vai dizer. E você vai viver, não adianta dizer, né? Você vai viver. Primeiro lugar para mim é Deus. E aí, Deus vai me abençoar como pessoa e vai me abençoar em todas as outras áreas que nós mencionamos. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Versículo 4 agora. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora. Veja, ação prática. Suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses. E passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. E Samuel prosseguiu proclamando: Reuni, pois, todo Israel em Mispá, para que eu possa interceder por vós perante Yahvé, ou o Senhor, ou Adonai. Reuniram-se em Mispá, tiraram água, derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e confessaram: Pecamos contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Segundo ponto, depois de você colocar a Deus no lugar dele, lugar que é devido somente a ele, o soberano, o eterno, o poderoso, o criador, o resgatador, o libertador, depois que você o colocou, é preciso que esse arrependimento venha acompanhado de uma atitude concreta. Chamamos de fruto do arrependimento. O arrependimento precisa dar fruto. Jogue fora tudo que está colocado em primeiro lugar na sua vida e depois tenha um momento de culto, de consagração ao Senhor. Não precisa ser público, não. Pode ser individual, pode ser na sua família, pode ser público também. Eles se reuniram, tiraram água, derramaram diante do Senhor. Então, faça um gesto de declaração. É um gesto de declaração diante do Senhor, né? Eles jejuaram naquele dia, eles confessaram: Senhor, nós pecamos contra o Senhor e nós não queremos pecar mais, por isso eles jogaram fora tudo que ocupou o lugar do Senhor nas suas vidas. Em segundo lugar, hoje, primeiro, Deus tem que ser a prioridade. Você tem que adorá-lo e dedicar inteiramente o seu coração a ele. Segundo, faça isso de modo concreto. Jogue fora toda a idolatria do teu eu e assim por diante, e jogue fora também tudo aquilo que ocupou o primeiro lugar na sua vida, e mais do que isso, tenha um momento especial de consagração, ou pessoalmente ou coletivamente, e diga: Senhor, eu vou. Eles derramaram água, era a parte de um ritual, né? Eles derramaram água, diante do Senhor, jejuaram, confessaram, faça o seu momento de confissão e diga: Senhor, eu pequei contra ti, eu coloquei outra coisa no teu lugar, eu coloquei a minha própria, o meu próprio interesse e me tornei um egocêntrico. E você peça perdão ao Senhor e a partir daí esse fruto, essa ação prática, esse fruto do arrependimento vai agradar o coração de Deus e ele vai te dar vitória. Esse é o segundo lugar. Primeiro, Deus tem que estar em primeiro lugar. Repetindo aqui, fica até redundante. Não esqueça, prioridade, Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, faça isso de modo concreto. Não adianta fazer da boca para fora. Então, tenha um momento de consagração, de confissão, de pedido de perdão, de demonstração de que é para valer. E terceiro, o Senhor vai te dar a vitória. Quer ver? Versículo 7 em diante. Só ainda com relação ao versículo 6, a nota aqui que eu disse a vocês: um coração derramado significa uma alma humilhada, quebrantada, em contrição. Sincero arrependimento, Lamentações 2:19, Salmo 22, Salmo 61:8. Ana usou o termo derramar em sua oração. Ó, eu me derramo diante de ti. A água derramada e a completa abstenção de alimentos, que era o jejum, marcaram, que é o jejum, marcaram um profundo e absoluto período de jejum diante da conclusão. Você pode jejuar também e dizer: Senhor, eu vou jejuar agora para selar esse momento de renúncia da idolatria e de entrega da minha vida ao Senhor. Há muitas formas de jejum, não vamos entrar nisso agora, mas você pode jejuar, se quebrantar e consagrar totalmente a sua vida a Deus, deve fazer isso. É como dizer: pecamos contra Deus. Essa é a mais importante e necessária expressão da conversão da alma de alguém. Se alguém diz que se converteu, mas não reconhece que pecou contra Deus, não se converteu. Não se converteu, não. Não se converteu nada. Só há conversão quando há declaração interna e externa: pequei contra Deus e quero me voltar para Ele. E confesso publicamente a minha fé nele e agora ando segundo a vontade dele. Essa é a mais importante e necessária expressão da conversão da alma. Em consequência, esse foi o maior dia do avivamento na história de Israel até aqueles dias. Versículo 7. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispá, príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e lhe rogaram: não cesses de invocar o nome de Yahvé, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho, ainda não desmamado, e ofereceu por inteiro como holocausto, como oferta ao Senhor pelo povo de Israel. E Yahvé ouviu e respondeu a sua oração. É parte da lei cerimonial judaica, você pode fazer de outra maneira, mas é importante que você faça uma entrega concreta ao Senhor. Renuncie à idolatria, entregue, confesse o seu pecado e ofereça ação de graça, ofereça louvor, ofereça adoração, ofereça quebrantamento, ofereça um holocausto, ou seja, uma oferta ao Senhor, e o Senhor certamente ouvirá a sua oração. Para finalizar, a partir do versículo 10, enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, era assim, né, a lei cerimonial. Os filisteus atacaram Israel, mas naquele dia, porém, dando sequência aqui, irmãos, o Senhor, então, enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel, mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu e colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. O Senhor dá vitória. Se você coloca a quem de direito em primeiro lugar, que é o Senhor, se você confessa o seu pecado, se você oferta a sua vida a Ele em louvor e adoração, Ele te dá vitória. Sua vida é uma vida de vitória. Ainda em meio a lutas, tribulações, desafios, problemas de toda a ordem, a nossa luta contra o diabo, contra o mundo, contra a carne, né? Tem tudo isso, mas o Senhor te dá a vitória. As forças militares de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Betcar, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida em Mispá e Sen, e deu-lhe o nome de Even Aezer, em hebraico, em português, Ebenezer. Então ele fez um altar, o altar de adoração, Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós precisamos fazer da nossa vida esse altar de adoração, Ebenezer, rocha do socorro, até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13: desse modo os filisteus foram derrotados, e o Senhor Deus não permitiu que eles invadissem as terras de Israel durante todo o tempo em que Samuel viveu. Houve fidelidade por parte de Samuel e do povo, Deus deu vitória. As cidades que os filisteus tinham conquistado foram devolvidas ao povo de Israel, desde Ecrom até Gate. Israel conseguiu também libertar todos os territórios vizinhos a essas grandes cidades do poder dos filisteus e se estabeleceu a paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou julgando e liderando Israel todos os dias de sua vida. A história de Samuel é belíssima. Consagrado desde o ventre, antes do ventre até em oração pela sua mãe, dedicou toda a sua vida ao ministério do Altíssimo e julgou e liderou Israel todos os dias da sua vida. Dedicação absoluta, todos os dias de sua vida. Cada ano ele visitava Betel, Gilgal, Mispá, decidindo sobre as importantes questões de Israel e todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde estava a sua residência. Dali ele governava a sua cidade e toda a nação de Israel como juiz e líder. E foi em Ramá que Samuel construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus te abençoe, que Deus te permita, a partir dessa palavra de 1 Samuel, capítulo 7, não colocar nenhum ídolo na sua vida, a começar do ídolo mais perigoso, o mais perigoso, muito mais que o diabo, é o ídolo eu. Que o Senhor retire do altar de adoração, que você retire do altar de adoração o ídolo eu. E se você retirar o eu do altar de adoração, haverá espaço para felicidade em toda a sua vida: família, igreja, estudo, trabalho, lazer. Que o Senhor te dê vitória sobre tudo. Mas antes da vitória, confesse publicamente: Senhor, pequei contra ti. E ofereça a sua vida como oferta de adoração ao Senhor, ao ponto de você erguer no seu coração hoje, Ebenezer, rocha do socorro, querendo dizer: até aqui o Senhor me ajudou e eu vou com ele por toda a minha vida, como foi Samuel. Que Deus abençoe a todos os irmãos e todas as irmãs, e que nós façamos como Samuel, continuemos a viver. Ele julgava, né? Mas nós continuemos, era juiz. É, nós continuemos a viver, louvar, adorar, liderar o povo do Senhor todos os dias da nossa vida. Liderar ou ser liderado, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas com vitória. Vitória, vitória. Que Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e nos faça um verdadeiro Ebenezer, um altar de adoração que declara: até aqui nos ajudou o Senhor, rocha do meu socorro. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém.